estou sozinha, morrendo de saudade, mas sem pena minha. Perdoa meu amor, tô muito triste, mas não vou te ligar. Me falta seu calor, me falta seu carinho. Estou sentindo falta, amor, do teu beijinho. Meu coração cansado, magoado, já cansou de esperar. Não tenho nada pra dizer. Quem foi embora foi você. Perdoa, mas não vou atrás. Não tem motivos pra você. De amor eu sei, não vou morrer. Onde encontro outro rapaz? Que me dê carinho, que me dê calor. Seu carinho, estou sentindo falta, amor, do seu beijinho. Meu coração cansado, magoado, já cansou de esperar. Não tenho nada pra dizer. Quem foi embora foi você. Perdoa, mas não vou atrás. Não tem motivos pra você.